saída pouca, transitório Aracaju. 119.35 ao controle, 5521 transponder. Gol 7-4. Correto. Chame pronto, no 7-4. Chamarei. 7-4, posição 2 para o pushback do momento. No 7-4, portão 2, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame para o táxi, 7-4. Para o táxi, o Gol 1794 com 113, 113 a bordo, alternando Recife, 2 horas e 10, eu prometo. 1794, direita, ponto de espera, reporte pronto. Direita, reporte pronto, Gol 1794. 794.0 da 10, tá pronto? O 794 alinhar e decolar, 10, uma centena com 79. Veio pra alinhar e decolar, pistão agora, gol 794. São 3170, identifique, chegada Mari, e está o 050 no projetado. Apucas e Paz, controle 119.35 e o transponder é o 5526, o TAM 3226. Projetado 370. Cola da 10 curva esquerda, perfil da PUCA, Zipa, abre do 10, 3926, correto, 5526, chame pronto, portão 7. Mas tinha que chamar a próxima, 2.1714. Controle, 1935, decola os 26. Muito obrigado, até a próxima. Bom feriado. Obrigado, boa Páscoa. Controle, bom dia, gol 1714. 1714, bom dia, contato radar, decolagem, sube, mantenha 230, saída PUCA. 230 na PUCA, 1714. Salvador, gol 1994. 994-186, por gentileza. Salvador, gol 1994, centro da informação Bravo. Maceió 350. Copia. Maceió 350 para o Whisky 58. Pistão 0, curva esquerda na PUC Aracaju. Controle 119-35-5532 no transponder. Marcial, nível 350, aproveita o 58, decola da 10, curva à esquerda, Caracaju, controle 1935, transponder 5532, voo no 994. Correto, portão 7, posição 7 do pátio 3, chame pronto. Vai chamar pronto, voo no 994. Identifique, chega da Mari, isso é o 050. Para Belém, copia? 3-8 Belém, nível 380, Zulu 41 em rota. Pista 90, curva à esquerda, saída Momo, transição Trova. Controle 119-35 e o transponder é o 5537, o 55317. Espaço para todos. 1-2-5-4-5, obrigado, uma boa Páscoa a todos também. Plan 3170, desça para 2000-1011, livre LS, informa na final baixada travada. 2000-1011, repartindo a baixada travada. 767-46, voando para o Editap, descendo para 2000 pés com 1011. Pro Editap, descendo para 2000 pés, 2011, 7-4-6. Alfa, autorização João Pessoa, 490. Ok, aguarde a cópia, o ajuste no 091. Obrigado. Botando 352 no 08, sem funcionamento. Autorizado, chame táxi 3152. Chama táxi, 1994 para o pushback de coronamento. Autorizado, no pátio 3, chame táxi. Vai chamar táxi no 994. Busca 3152, 2 horas de fita de autonomia, POB 165, Fernando Aracaju. Livre táxi à sua frente, pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera, reporte pronto. Índia Alfa, ponto de espera, ponto de reportar, ponto de espera. São 3226? Afirmativa. Está autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chama o táxi, 3226. Tá? Na 3170, uma mini meio para externo, chame torre na 9316. Na 2286, boa. Na 26746, livre LS X3, informe na final baixada travada. Comando aí. 4767, 46. 3170, tá 3170. Salvador, tá 312, do ponto de espera no zero, tá pronto. 3152, ciente, mantém o ponto de espera. Alterado, tá 312. Do Bom 896. Bora cópia. João Pessoa, nível 4, 190, via Upper Whisk 58, pista 190, curva à esquerda na Puca, transição Aracaju, controle 119.35, transfunda 5534. Autorizado 410 para João Pessoa, 358, devolve a 10, curva esquerda, Puca Aracaju, 5534, 1896. Correto, portão 5, chama pronto, 1896. Obrigado. Autorizado puxar. Ok, aguarde para puxar no. Devido à aeronave que já puxou no 7, deve estar pedindo táxi dentro de alguns instantes. Gol no 994 para o táxi com 148 a bordo, 2 e 15 de autonomia, Fernando Salvador. 994, livre táxi à sua frente, pátio principal, Índia, Alfa até o ponto de espera, reporte pronto. À frente, pátio principal, Índia Alfa, vai reportar ponto de espera pronto, 994. Vai seguir a nave da Gol, vai passar à sua frente via pátio principal, Índia, Alfa até o ponto de espera. Índia, Alfa até o ponto de espera. 3152, alinhar e manter o 90. Alinhar e manter o 90, 3152.